ZYJ457, Rádio MEC, Rio de Janeiro. Música, educação e cultura. No rádio, 800 kHz. Na internet, radiomec.abc.com.br. No celular, aplicativo Rádios ABC para Android e iOS. Rádio MEC, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Eletroacústicas. Produção e apresentação, Rodrigo Tichelli. Caríssimos ouvintes da MEC FM, boa noite. O Eletroacústicas de hoje dá início a uma série especial enfocando a produção de Denise Garcia, seus estudos na Universidade de São Paulo e nas Academias Superiores de Música em Detmold e Munique, na Alemanha, foram consagrados à composição instrumental. Apenas nos anos 90, começou a trabalhar com o meio eletroacústico. Suas obras cobrem, então, gêneros musicais variados, música instrumental, eletroacústica e mista para concerto, para o teatro e instalações multimídias. Suas músicas eletroacústicas são testemunhos de períodos estéticos distintos. Primeiramente, o fascínio pelos sons ambientais e o trabalho de captação sonora, claramente influenciada pelas correntes da audioarte canadenses, à procura de uma poética do particular, do subjetivo. Um segundo período, até o presente, se traduz em uma tendência mais próxima das correntes francesas de música eletroacústica, na qual o trabalho com material sonoro não esquece a prioridade da expressividade musical. Essa série de programas enfocará obras contidas no CD A Casa do Poeta, e nós temos a compositora Denise Garcia na linha conosco para conceder um depoimento especial ao Eletroacústicas. Então, puxa, obrigado, viu, por tua generosidade em conceder aí essa entrevista para a gente. Há tempos que a gente estava planejando fazer esse papo com você em torno do CD A Casa do Poeta. Uhum. Me explica como é que surgiu o projeto do CD, por favor. Então, bom, primeiramente eu que agradeço você pelo convite e por estar divulgando meu trabalho. Isso para mim é uma grande honra. O CD já é resultado de um trabalho mais antigo, né? O projeto A Casa do Poeta foi o meu trabalho de mestrado. Eu fiz um trabalho na área de paisagem sonora, né? Inspirada a partir do livro Poema Sujo do Ferreira Goulart. Então, eu fiz um estudo, né, do Poema Sujo, inclusive usando o Bachelard, né? E peguei os signos sonoros do poema mais significativos, né? E fui para São Luís do Maranhão, já que o poema sonoro, o poeta fala, o poema sujo, o poeta fala do seu tempo de infância na cidade de São Luís do Maranhão. Eu fui para lá e fiz um mapeamento da cidade, um mapeamento sonoro da cidade, de acordo com a cidade que ele descreveu, as ruas que ele descreveu. Então, eu fiz essa tomada de som, né, junto com um amigo que era engenheiro de som da Alemanha. E depois disso, a partir da própria concepção do poema e também da minha experiência que eu tive lá em termos sonoros, né? Era uma cidade muito interessante na época, agora já não é mais, porque ela não tinha muitos carros ainda e o signo sonoro que eu mais escutava eram as vozes das pessoas, né? Numa capital, isso hoje em dia é impensável, né? Isso é muito impressionante hoje em dia, né? Quando a gente procura captar uma paisagem sonora, mesmo em florestas, há sempre um animal estranho percorrendo, um carro passando, um avião. Exatamente. Então, assim, para mim foi impressionante sair de São Paulo e chegar lá, acho que foi início dos anos 90, em São Luís do Maranhão, e o centro da cidade tinha como signo mais forte as vozes das pessoas, né? Daí surgiu a ideia de uma das peças da Casa do Poeta, que se chama Vozes da Cidade, né? É uma homenagem que eu faço às pessoas da cidade, especialmente porque lá ainda tinha, nessa época, agora também já não tem mais, que eu fui de novo e não vi, pregões pelo centro inteiro da cidade. Então, eu gravei todos esses pregões E tinha uma outra coisa também que me impressionou muito, era que todos os músicos de rua eram cegos. Então tinha toda essa coisa, né, do músico cego. Eu falei, puxa, mas que interessante, né? Quer dizer, aquele que mais ouve, aquele que me enxerga. É, aí também pirei em cima dessa história. Então, assim, é uma homenagem a essas pessoas de rua, né? Essa peça, né? E é uma homenagem à cidade, né? De nascença do Ferreira Goulart. Ah, muito bom. Justamente Vozes da Cidade é a peça que eu tinha planejado para difundir inicialmente nessa série de 3 programas que a gente está fazendo em torno do CD A Casa do Poeta. Ouçamos, portanto, Vozes da Cidade. Leva óculos de chaves aí. Leva óculos de chaves aí. Porque tem riqueza, tem riqueza e tem amor. Meus irmãos de caridade, tem a de me proteção. Vou botar no meu estado, não deixa cair no chão. Eu de que botou, que não teve a vida. Tem a de que ele sabe, sabe o que são. Yeah. Essa foi Vozes da Cidade, uma composição de Denise Garcia, a quem seguimos entrevistando. A peça seguinte, eu tinha pensado em fazer a difusão do Trem Pássaro. Fala um pouquinho dela para a gente, Denise. Então, o Trem Pássaro, porventura minha, acabou nos anos 90 até se tornando assim, o meu hit parade, né? Foi a peça que mais foi tocada aqui e ali, né? Uhum. Ela também é inspirada num poema sujo, porque o Ferreira Goulart, ele descreve num pedaço do texto dele, a primeira experiência de voo que ele teve na infância foi numa viagem de trem. Ele descreve essa experiência da viagem de trem como se fosse uma coisa, né? Então, assim, eu juntei a história do trem ao maior signo aéreo que a gente tem, que são os pássaros, né? E esses pássaros, né, embora nos remetam a uma ideia de voo, a uma ideia aérea, na verdade, essa gravação dos pássaros que estão aí nessa peça, ela foi feita numa exposição de milhares de canários na gaiola, no ginásio de esportes da Unicamp, que tem uma baita de uma reverberação e também é um evento sonoro muito singular, muito especial, que eu consegui autorização para entrar para gravar esses pássaros acordando no amanhecer. Então, acabei utilizando essa gravação e a gravação de um trem antigo que faz ainda o percurso no interior de São Paulo, que é o trem de Campinas-Jaguariúna, que é realmente um trem ainda histórico, né? Então, as tomadas foram feitas na região já de São Paulo, mas são inspiradas, então, no poema sujo do Ferreira Goulart, né? Tanto Vozes da Cidade quanto Trem Pássaro foram estreadas num festival em Crest, né, na França, e a sua produção se refere ao Estúdio Tecnologia Musical de São Paulo. Esse Estúdio Tecnologia Musical é um estúdio particular, um estúdio institucional? Não é nem institucional, ele é particular, Ele é uma empresa que, na época, eles vendiam equipamentos todos para os estúdios de São Paulo, né? Mas eles também faziam trabalhos de edição, né? Eles também tinham uma parte de estúdio que eles faziam trabalhos de edição. E eu propus esse trabalho maluco, lógico, porque não era um estúdio de gravação normal para fazer CD, mas eles não estavam, de qualquer forma, eles estavam acostumados a fazer mixagem, masterização de trabalhos, mas não a mixagem, masterização, corte, trabalho, né, de montagem desse tipo de música, né? Eu absolutamente não tinha condições de fazer, eu não tinha uma estação de trabalho para fazer isso na minha casa e tampouco a universidade tinha, né? Então, eu tive que alugar esse espaço de trabalho. Mas era, assim, computador, né? Era um Macintosh e programas da época que acho que já não são mais usados, né? Certo. Ouçamos, portanto, Trem Pássaro. Essa foi Trem Pássaro, uma composição de Denise Garcia. Com isso, nós encerramos o programa de hoje, mas estaremos de volta na semana que vem, dando continuidade à série de programas sobre a obra de Denise Garcia, e contaremos novamente com os trabalhos técnicos do Gilberto Nascimento. Até lá! Eletroacústicas. Uma parceria da Escola de Música da UFRJ e da MEC FM. Produção e apresentação, Rodrigo Tichelli.